Unidade 6. Encerramento. 6.1. Revisão dos principais conceitos. A conclusão de um curso é o momento ideal para consolidar os aprendizados, revisitando os principais conceitos abordados ao longo das unidades de estudo. Nesta sessão, faremos uma revisão das ideias fundamentais exploradas neste módulo, destacando como cada tópico contribui para a compreensão e aplicação da IA generativa em geração de texto. Além disso, incentivamos a reflexão coletiva por meio de um fórum de discussão, permitindo o compartilhamento de insights e experiências. 6.1.1.1. Revisão geral. 6.1.1.1. Unidade 1. Modelos de linguagem e geração de texto. Introduzimos os conceitos básicos de modelos de linguagem, explicando como eles funcionam para prever palavras e gerar texto. Abordamos os principais tipos de modelos como GPT e exploramos aplicações práticas em chatbots, resumos e criação de conteúdo. Exemplo, a frase "A tecnologia é um pilar essencial do futuro" poderia ser expandida por um modelo para criar um texto criativo ou técnico. 6.1.1.2. Unidade 2. Engenharia de prompts. Aprendemos a criar prompts eficazes para orientar os modelos de linguagem a gerar resultados relevantes e contextuais. Exploramos técnicas como definição de contexto, uso de exemplos e ajuste de formato das respostas. Exemplo relembrado. Um prompt bem elaborado, como "escreva uma lista de benefícios da energia renovável", gera respostas mais específicas e úteis. 6.1.1.3. Unidade 3. Ferramentas para manipulação de modelos. Conhecemos ferramentas como Hugging Face e OpenAI API, que simplificam a interação com modelos avançados. Exploramos como personalizar e ajustar modelos para tarefas específicas. Exemplo relembrado. Utilizar o Hugging Face para carregar um modelo pré-treinado e gerar respostas técnicas ou criativas. 6.1.1.4. Unidade 4. Automação estratégica. Aprendemos como a IA pode ser aplicada para automatizar tarefas financeiras e criar documentos estratégicos. Exploramos a geração de planilhas financeiras organizadas e automatizadas, relatórios claros e visuais a partir de dados tabulares e propostas de negócio com apresentações convincentes. Exemplo relembrado. Utilizar IA para gerar uma planilha financeira com receitas, despesas e gráficos comparativos, seguida de um relatório detalhado e uma apresentação com base nesses dados. 6.1.1.5. Unidade 5. Comunicação automatizada. Descobrimos como a IA pode transformar a comunicação profissional, automatizando a criação de resumos executivos, e-mails e atas de reuniões. Vimos exemplos de resumos claros de documentos extensos, e-mails personalizados e atas estruturadas com atribuições e prazos. Exemplo relembrado. Gerar automaticamente um e-mail formal para o gerente solicitando atualizações de status em um projeto ou transformar tópicos de uma reunião em uma ata organizada e objetiva.